estacionamento no 2043. Azul 58, chama a Torre Salvador 118-95. 18-95, 3858, boa noite. Torre, boa noite, da 3858, em Serra, baixou e travou. 3858, livre pouso no zero, vento no 70 graus, 14 nós. Livre pouso no zero, da 3858, 1020, ajuste. Pode nos falar os 48, livra direita, 121, decimal 9. Direita, 121, 30, final de procedimento, desça para 2000, informe estabilizado. 2000, procedimento, reporte estabilizado, 6319. Boa noite, 1096, temos a Alfa, tá com 80. O 1096, boa noite, aciona a identificação, autorizado direto Duna, desça para 3000 com ajuste no 020. Ok, direto Duna, 3000, décimo e 20, obrigado. Pode reagir? Tá livre a velocidade. Livre, 090. Salvador, eu vou... rumo... 2043, para a Puxa Tecnol, né? 71043, autorizado por Chama Tec. Chama Tec, no 2043. Alfa 3858, autorizado ingresso 41, na posição 02. É 3-1-0, completa final, Chimé 2, Salvador, 118, 95. Pano 41, Após Índia, ponto para pistola 0, torre 11895, quem negar 10020, gol 2043. Só ligou o 2096, mas eu tenho que desviar a esquerda aqui e já voltar uma flor. Livre, igual no 096. Obrigado. Oi, Salvador, boa noite, eu vou 2043, próximo ponto de espera da 10. 2043, mantenha o ponto de espera e aguarde. Vai manter o ponto de espera da 10, vou 2043. Ali, mantenha no zero. Autorizado, aliás, manter. 10, gol 2043. No solo 58, livra direito no 219. Boa noite, 6310, Alfa Juliette, portão 6 dúzia. Alfa Juliette, portão 6 dúzia, 6310. Livre decolagem a 0, vento no 8, 0 graus, 13 nós. Autorizou a decolagem, voo 3662, aciona a identificação, autorizado direto Duna, desça para 3000 com ajuste 1020. Localizador cabeça via, são 096. Fundo 096, completa final e chame a torre em Salvador, 118.95. 118.95, muito obrigado. Torre Salvador, boa noite, 096, 3.000 da CA. Seu contato visual tem livre pouso no 0, vento no 8, 0 graus, 14 nós, 1096. Positivo, livre pouso na 10, 1096. Tranquilo, Sala 019, vem. Sala 05, 219, Sala. 219. Recife, agora voo 2043, frequência 1251, Delta Errado 13395, tamo voo. A primeira é 1251 e 13395. Fogo 2043. Oh, desculpa aí, o começo dessa mensagem foi intercortada, ela ficou em slide. Pode comprar a frequência? Primária? Primária 125.1 e secundária 1933.95. Ok, copiar 251.3395, bom notícia, bom serviço na próxima. 3662, está livre do ILS, desça para 2000 sem restrições, conforme estabilizado. 2000, peço sem restrições, autorizado final ILS, reporte estabilizado, está 3662. Sala 3662, passando à direita para essa formação. Voando agora na proa 085. Sete está livre de Zil, Sala 3662. Livre de Zil, Sala 3662. Sendo para 2000. Boa noite, voo 973, cliente da Alfa, autorização para Galeão. Salvador, é o voo 973. Boa noite, eu vou no 973, da Alfa, autorização para o Galeão. No 973, autorizado Serra Bravo Golf Lima, conforme rota, plano de voo, nível 360. Decola 10, primeira curva à direita, destino de saída da El, Leda e Rumi. Onde intercepta o November 857, segue conforme rota. Transponder 5431, o controle no 20.8. Autorizado nível 360, conforme rota do plano de voo. Decolada 10, primeiro curva à direita, saída da El Linda, depois de Rumi, para interceptar a aerovia Upper November 857, após conforme rota do plano de voo. 5431, transponder o controle no 20.8.0, o voo 973. Voo 973, correto cotejamento. Chama pronto por disposição 04. Manifesto posto, voo 973. Boa noite, Azul 2795, identifique, chegada Bonf, o Azul 1920, chame no ideal, descida. Chegada Bonf, o Azul 1920, chamada ideal, descida, Azul 2762, completa final, chame a Torre Salvador, 11895. Desversando a aproximação para a Torre 1895, 13662. Torre Salvador, boa noite, meu Santo 3662, GDS 10, parque travado. Livre pouso, pista no 0, vento no 80 graus com 12 nós, tá? Pouso autorizado na 10, Santo 3662. Alô, Azul 2795, ideal descida. Azul 2795, desço para 2.000 pés, ajuste 1020, vai doando. Para 2.000, na patrulha de Tuna, me dê a velocidade de altura? Afirmativo. Obrigado, ajuda, está circulando Tuna, deixando a bateria, sim. Bom, 973, poxa, tiver estacionamento no 4. Senhor Anais? Bom, 973, poxa, tiver estacionamento. 1973, posição 04, está autorizado a poxa, chama táxi. Chamarei táxi, 973. No solo, altura meia, livre direito, 1219. Autorizado, direita, 1219. Tá, primeira, meia, dois, uma. Boa! Solo, Salvador, boa noite, tá, 3662. Segurou, foi escuta, taxi alfa. Tá, 3662, autorizando o taxi alfa, reporta isso da Juliette. Taxi alfa, porta isso da Juliette, tá, 3662. Salvador, chama 6310. Solo Salvador, chama 6310, autorização recife. Boa noite. Boa noite, 3, novamente a transmissão foi intercortada. Oxanã 6310, autorização Recife. Oxanã 6310, autorizado, Serra Bravo, Romeu, Foxtrot. Conforme rota, plano de voo, nível 350. Decola pista 10, primeira curva à esquerda, perfil de saída Buca, transição Caju. Transponder 5433 e o controle no 208. Oxanã 6310. Autorizado Recife, 350, primeira da via Pesolu, 7. Decola 90, curva esquerda, Puca, transição Caju, o transponder 5433 e o controle 208, Xanem 6310. Xanem 6310, fechamento correto, reporta para o profissional, posição 06. Reportaria 6310. táxi, o Gol 1973, alterna em Guarulhos, 4 horas de autonomia, está com 126 a bordo. Cruzado táxi, à direita, Índia, ponto para pista no 0, torre, 118.95, Penegal no 020, Gol 1973. E direita, no ponto de espera, dando 0, 102.95, Gol 973. A 3.62, observa o tráfego da Gol, término de push na posição 04, após o mesmo livrar, autorizado ingresso na parte 1, na posição 03. Autorizado táxi, observando o Gol para... para o box 03, para 03, vai nada. Salvador, boa noite, eu vou no 973, quanto será dando 0, tá pronto. Colo 973, a linda, colo no 0, vento no 70 graus, com 10 nós. Vou lá dando 0, bom, 973. Agora é só um minuto para a cópia, RP para sair da mão, transição para o time. Autorizado Serra Brava, Foxtrot, conforme rota, plano de voo, nível 370. Decola, pista no zero, primeira curva à esquerda, perfil de saída Mombo, transição Flotti. Transponder 5435, controle 120, decimal 8, 3858. Correto, cotejamento, chama pronto, push, posição 02 da 3858. Negativo, tá voando 2795 é enquanto se diz que estou mais charge no setor? Afirmativo, estamos nos encaixando novamente pro de Duna. Sim, depois de Simbra. Eu vou a Simbra Azul 2795. Azul 2795 está livre LS, pistão no zero, reporte estabilizado. A reportagem estabilizada, Azul 2795. Simbra, está baixado travado, visual azul 2795. Gente, chame torre no 95, reporte baixado travado. Vai reportar. Azul 2795. Passou Simbra, está baixado travado no IAD. 795, livre pouso 00, zero, vento no 80 graus com 99. Pode confirmar o vento? Doutor Salvador, azul 2795, pode confirmar o vento? 180 com 9, tem livre pouso na 10. Tem livre pouso, azul 2795. Uno 973, chame seu para o Recife em 125 decimal 1. Alterna 133 decimal 95. Sim, primária? 125 decimal 1, primária. 25 1, vai chamar. Deixando a 6310, show, puxa. Seu colecionador está atualizado. Solas 3-1, número 2-1-9. Alfa Kilo, Pet 3, até o sinalizador, posição prevista 4 Romeu. Oxanei 6310, ponte 6 pushback acionar. Oxanei 6310, no 6 autorizado, Chimatex. Estimativo, Tô Charlie, até o controle Salvador, prossiga. Bom. Tu se mantém 3 mil pés, ajuste Salvador no 020. Segue para Salvador, para pistão no 01, no pé. Suba para 3 mil pés, ajuste 1020, vou ir na proa de Duna. Charlie, eu tenho aguarde contato radar, ainda não recebo. Posso, 3 horas e 20 até na recepção. Autorizado táxi, à direita, Índia, pontos para pista 10, torre 118, decimal 95, Senegal 1020, 3858, bom voo. Puxa, 6310, até na Natal, 3 horas e 50, 89 a bordo. Prezado, o táxi Fiat Pátio 1, Índia, ponto espera pista no 0, torre 118, 95, Senegal no 020, apenas confirmando, o POB 89? 89, 89. Gente. Pátio 1, ponto espera 189. 2858, decolante 37, controle na 208. Controle na 208, 3858. Torre, boa noite, chanel 63110.0. Boa noite, ali em decola, piscina 0, vento 1, 0 graus, com 9 nós, o chanel 6310. Sim, decola 6310. Diato Cogbo. 370 Diato Cogbo, 3858. Confira. Afirmativo, Quilosca, Golf Bravo, Unicorn. Diato Cogbo, São Vitor Charlie Hotel, 23 milhas, oeste do VOR Salvador, desça para 2 mil pés, ajuste 1020, livre elétrica, 3 pistão no zero, reporte estabilizado. Charlie Hotel 7. Direta, posição Proti. 3858, aguarde coordenação com o centro de equipe. Aguardo, graças. Controle, boa noite, Oxanel 6310. Oxanel 6310, contato radar, subo para o nível 350, direto Jamo. Direto Jamo, 350-6310. Salvador é o voo 9096. 96 chamou a torre, só um momento. Chamou a torre, sente a Bravo, atualização, Fortaleza. Gente, Bravo confere, ajuste de altímetro no 020, Fortaleza, autorizado 370.4. Pronto. Uno 096, autorizado Salvador para Fortaleza, nível de voo 370, aerovia Upper Zulu 19, restante da rota conforme o plano de voo, decolando pista 10, mantenha a reta de decolagem até cruzar 2 mil pés ou 3 milhas, após curva pela esquerda, perfil subida Momo, Cogbo, transição Froti, controle frequência 120.8, transponder 5445. Autorizando então nível 370 Fortaleza, decolando a 10, mantenha a flua até 2 ou 3. Posso esquerda, mantenha o perfil da Momo, pressão protinha. Aciona 5445208 ao controle, voo 909. 5445, portão 9, chame pronto. Camarada.